olha só, agora eu vou cantar e você vai repetir exatamente o que eu cantar, tá certo, meu irmão? Minha família foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. O Espírito Santo foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Esta alegria foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Vem comigo. Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Minha família foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. A prosperidade foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. A minha vida foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Vem comigo. Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Bem baixinho aqui no altar. Agora eu vejo você cantando. Tudo que me deu, foi Deus que me deu. Tudo que me deu, Deus que me deu. Minha família foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Esta igreja foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Meu pastor foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Olha pro lado agora, olha pro lado, olha só. Sua amizade foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Vem comigo. Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu, Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Olha o anjo com uma espada de fogo, cortando e nos dando vitória. Olha o anjo com uma espada de fogo, cortando e nos dando vitória. Enquanto este anjo guerreia, a igreja reunida da glória. Enquanto este anjo guerreia, joga a mão pra cima e dá glória a Deus.